Odeio quando dizem que tu és fácil. Os memes nunca conseguiram tocar-te. Damn baby, será que mudaste? Ainda deixas dudes mais pendurados que vestido de baile. Mas diz que quem mudou fui eu. Já eu sei, tu te afastaste, tempo passou, claro que eu mudei. Agora eu falo o que penso, penso o que falo e sigo as emoções como um sonâmbulo, yeah. Opinião de Xuxa não magoa, pois carapuça só me serve se for a coroa. Se não acreditas na aparência, procura por dentro. Papel de honesto, pois sou muito bom a ser o mesmo. Às vezes, chega de mim, dos planos, teus sonhos, teu curso, que é feio de ti. A yoga ainda fazes, ou já estás a ensinar? Mas na verdade só quer saber, are we fucking, huh? Are we fucking tonight? We fucking right? Are we fucking or not? Are we fucking, huh? Are we fucking tonight? Cause guess what? I got shit to do. Odeio quando dizem que tu és falsa e que esse ambiente em que vives é um baile de máscaras. Damn, prefiro nem acreditar. Ainda ficas super preocupada com o que esse people vai falar. E estás muito só, ou algo entre nós. Amigos coloridos, a pintar os lençóis. Não há nada de mal, só estou a imaginar. Perdi fé no amor, mas ainda acredito em romance. Mas nunca vais ter-me por completo se me amares. Pois quando quebrar o meu coração, levaram metade. Então o medo é mútuo e a tentação é forte. Mas não há nada que para o da Jack D não resolve. Seja tarde, mas não vai. Vá bled por se for daddy. Tocar-te como te tocas. Disse não é isso que tu queres. Disse não é isso que estás a pensar. Pois dá para ver se eu quero saber. Are we fucking, huh? Are we fucking tonight? We fucking right? Are we fucking or not? Are we fucking, huh? Are we fucking tonight? Hey, we fucking right? Tell me, are we fucking or not? Cause guess what? I got shit to do. Essa música é dedicada...